você não dá. Não dá, não dá. Baby, sem você não dá. Não dá, não dá. Lá fora é chuva na janela. Cá dentro é chuva no olhar. E sem você não dá. Não dá, não dá. Baby, sem você não dá. Não dá, não dá. A gente pensa que não tem nada a perder. Aí se lembra que amar faz parte de viver. Você se engana pensando que tudo vai melhorar. Mas baby, sem você não dá. Não dá, não dá. Baby, sem você não dá. Não dá, não dá. Baby, sem você. Baby, sem você não dá. Não dá, não dá. Baby, sem você não dá.